Oscar 380, Congonha. Nina, escuta. Eu tenho já o 360 aprovado, aceita? Aceita. Já 360 para Congonhas, aprovado pela Upper Whisky 58. Decolando da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5170, o controle opera em 119, decimal 35, corteja. Autorizado 360 via Upper Whisky 58. Decolando da 28, curva à esquerda, Gole Gonza. 5170, 1935 ao controle na subida, gol 1333. Correto, 333, aguarde, chame pronto para o posicionamento. Chamada pronta, gol 1333, obrigado. Guarde antes da Juliette. Fala 6702, aguarde, estou de vocês confirmar com essa hora aqui o portão, ok, de posicionamento. Aguardar 6702. Controle Salvador, boa tarde, Altan 3173, passando 1600 pés, perfil Gole Evalgo. Altan 3173, vigilância, submantenha nível 340. Autorizado 340, 3173. 3566, chame Centro Recife agora, frequência 12685. Poderia confirmar, senhor, 12625? 12685. Para 2005, muito obrigado, na boa. Solo A6702, confirmando pro gate número 1. Afirmativo, solo 1. Ok. Salvador OTAN 3834, gate o banco 04, solicita o pushback acionar. O gol 600 vai iniciar o táxi aí, então, através do gate 7 e após vai seguir o TOR via pátio 3, Kilo, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28. QNH agora é 1012, quando pronto a torre 1812 é para a decolagem. Tem um bom voo, uma boa tarde. Gente, prosseguindo o táxi até o través do 7, após prossegue o tráfego da TAM, pátio 3, Kilo, Alfa, Golf. Ponto de espera 186, bom trabalho, igual 600. Portão 3834, está livre seu posicionamento no portão 4, chame para o táxi. 3834, chamarão. Zero, reduce for approach speed, report on the localizer. Ok, slow and report on localizer, Avianca 6320. Guardião 01 no controle. Avianca 6320 on localizer. Roger, 4 miles to the Alta, contact Salvador Tower, frequency 1186. 1186, Avianca 6320. Guardião 01 no controle. 317. O transponder é 5152, o controle opera em 119, decimal 35, corteja. Gente, 360 para o Galeão, Apesulo 14, Tetoquim, depois Zé Alfa 317, 5152 o transponder, e o controle de Salvador 99, decimal 35. Pelo 394, só confirmando a saída informada anteriormente, após a decolagem da 28, curva à esquerda, Gole, Eval e Crate, ok? Gente, Gole, Eval e Eval voa Crate, então, no 394, decolando da 28, grato. Correto, chama para o posicionamento no 394. Chama na Gole, no 394. Salvador Tower, Avianca 6320, over. Six three to zero, continue approach and standing by to land and cycling get a look at. Yankee 6320, traffic inside. We are to land, runway 28, wind 250 degrees, 07 knots, check landing gear down and lock it. Sua B novamente, por favor. 91. 91, ok, tem a táxi livre via Juliette, perdão, Kilo, perdão, pátio 3, Kilo, Alfa e Golf, até o ponto de espera da 28, ajustado no 0 no 2, quando pronto, a torre em 18, meia dúzia para a decolagem. Tem um bom voo e uma boa tarde, torre 3661. Então, está autorizado via pátio 3, Kilo, Alfa, Golf, 22 e 12, bom trabalho. The last 90 mirrors, runway 28 in protocol. The last 90 mirrors. Okay, thank you very much, Avianca 6320. 75, 75, 4 horas, Teresina. Copiado, Teresina, 4 horas, o poder novamente? 75. 75, ok. Vai inicialmente contornar essa ilha à sua direita e aguardar antes da Juliette, ok? Sente direita e aguardar. Silvio Quebec, se é reposto para descida, ingresso nos corredores, altímetro no 0 no 2. Então tá livre prosseguir o seu táxi via Alfa e chame antes da taxiway Delta, ok? Deixando a Delta liberada. Alfa, chama antes da Delta, deixando liberada. 3834. Bianca 6320 on the ground at 55. Approve the tax, the first intersection left, and before the Alpha, contact the ground control 121 decimal 9. 1219, Bianca 6320. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 924, ponto espera pronto. A Lima tem Gol 924? Lima tem. Salvador, Gol no 333. Prossiga, 333. Tá no número 3, puxa acionamento. Aguarde um instante, corrigindo, tá livre, puxa acionamento no 333, chama para o táxi. E chamaram o táxi, Gol no 333. Good morning, Salvador Ground, Avianca 6320, Alpha, just off of the runway. Avianca 6320, attention for the Go Jet crossing Alpha, taxiway. After it has passed, you are clear to cross the taxiway, enter via Kilo to apron number 3 and call me again to apron to enter the main apron, okay? Okay, reference the GoJet, cross Alpha, and cleared onto apron 3, call you back for the main apron, Avianca 6320. Então 3834, o avião em Calchané vai cruzar sua frente a Alfa, ingressar no pátio 3, após o cruzamento mesmo, só prossiga na Alfa e Golf, ok? Na Golf, chame a torre 186, grato pela espera, e tenha uma boa tarde, o TAN 3834. Ciente, observando, agradeço 3834. O helicóptero da Polícia Militar, que está no setor noroeste, e está mantendo aproximadamente 500 a 1000 pés. Ciente. Salvador, TAN 3661, ponto espera 22, próximo. TAN 3661, após rolagem do Boeing ali, mantém. Após Boeing ali, mantém 22. Sierra 1035, eu estou através de Veracruz. Autorizado. Tá. Agora aos 58, controle 19.35, meu voo. Obrigado. 924. Bora 924, está sob vigilância, submantém a nível 350. Para o 350, vai manter a proa até 2000, a ponte de Aron. Tomativo. Sente. No 8.95. Chama. Salvador, Golo 394, plano de ataque, está com 124 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Campinas. Ok, 124, 4 horas de Campinas, está livre o seu táxi de Juliette, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, quando lá a torre 18.6 para decolagem. O QNH é 10112, tenha um bom voo e uma boa tarde. Gente, Vigiliette, Alfa e Golf lá, quando espera ponto, número 8, de São Meia Torre, e o Justo na 02. Obrigado e bom sorte. Ground, Avianca, 6320, short of apron 1. Ok, Oceania, correction, Avianca, 6320, after the Boeing from Varig, go, you are clear to enter in the main apron to gate number 10, okay? Okay, behind the 7-3, taxi to gate 10, Avianca 6320. 0-0-0-4-9. Salvador Tower, good afternoon, go 1-6-0-0, holding point, running to 8. 1-3-0 a bordo, tá livre, inicial táxi contornando a ilha à sua direita. Vai dar passagem na nave da companhia, pintada com a Varig, e após prossegue na Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, quando lá, a torre em 18.612. O QNH é 1012, tem um bom voo, uma boa tarde, voo no 333. Obrigado, 1012, está seguindo aqui via direita, dá passagem na nave da companhia, Varig, segue a mesma Alfa, Golf, 18.612, ponto de espera, voo 1333, bom feriado. 35489, para posto acionar, solicita a pista 35. 5489, aguarde o Oceaner, Oceaner Avianca, que vai estacionar no portão 10, a porta livre, o seu puxa acionamento, guardando a coordenação aí para a cabeceira 35, ok? O vento agora é 260 com 4 nós, confirma, é 35 mesmo? O 35489 é 35 ou 17 a cabeceira solicitada, a saída será gole, ok? É, confirmação ao vento para mim, por favor. 260 graus com 4 nós. Cita a pista 35. Ok, vou checar então com controle a nova saída possível para o senhor, ok? Obrigado. Ou 37 também, tanto faz. Ok, vou checar com controle, aguarde. Obrigado. Nove ao solo, voltou? 600, clear to take off on 28, wind 250 degrees, 06 knots, and after take off, maintain heading until 2000 feet, after left right turn, departure Aron. Roger, clear take off, maintain heading until 2000 feet. Down direct to Arongo 1600. Ok, sua transmissão está com intensidade 2, ok? O Alfa do Juliette, eu compreendi, apenas estava parte da bata com 2 a bordo, mas não entendi qual a intenção de voo. Ok, ciente, aguarde um instantinho, Alfa do Juliette. da Mumfrot. A restrição é devido à aeronave da Polícia Militar, o helicóptero, que está no setor entre aproximadamente 500 a 1.000 pés. Sente matéria proa 2.000 e curva direita, intercepto bem assim, tá? 3.834. Altímetro 0012, quilo Quebec Serra. 00 Airborne X04, contact sinal control 119.35. 119.35, good day, sir. Salvador, departure, just go 1600, passing 1600. 1600, climb and maintain flight level 390 on the radar contact. Climb, maintain level 390, go 1600. Azul 4089. 4089, boa tarde, eu tenho já o 360 aprovado para Vitória, aceita? Aceita, né? Escuta para qual? Autorizado Vitória, nível 360 pela Upper Whisky 50. Após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e após voo direto Eudes. O transponder é o 5140, o controle opera em 119.35, cortesia. Para a Nisa 360, até o I-50, decora a pista 28, curva esquerda, Gole, Eval, Eudes. Transponder 5140 e o controle canal 35, azul 4089. Correto, 4089, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Camarada, obrigado. Alfa Vitor Juliette, copia. Vitor Juliette, está autorizado. Salvador, Salvador, com sobrevoo, toque arremetida em Vera Cruz, 1.000 pés. Decolando na 17, curva à direita para o corredor Axé. Transponder ao padrão 0151, controle opera em 1935, corteja. Vitor Juliette, correto, para o acionamento táxi decolagem, a torre 1862, QNH 1012, tem o voo e uma boa tarde. Uau, 35, bom voo. 935, boa tarde. Equipamento, Clareza 3, o Alfa Vitor Juliette. Tudo mantém a nível 370. 370, 3, 34, mantém a pro até 2000. Eu mantive. Juliette. Boa tarde, é o 3192. Preciso autorização para Maceió, a informação é a Oscar. Ok, Maceió 330 será coordenado, aguarde para a cópia 3192. A informação acaba de ser atualizada para Papá. Irá copiar o Papá. Táxi Trip 5489, tem 51 a bordo, alterna Salvador com 4 horas. O Trip 5489 está livre, táxi via Lima, Mike na Quebec, chame a torre 1862 para ingresso na 17. Lima, Mike, Quebec, chamar, pode esperar Quebec, chamar a torre, 9835, 986. 18. 1994, autorizado alinhar e decolar, cabeceira 28, vento de 290 graus com 03 nós, 06 nós, informa após decolagem manter a proa até 2.000 pés e após curvará no perfil à direita, com a esquerda no perfil da Gole. Restrição é devido à aeronave da Polícia Militar, um helicóptero, que está no setor mantendo entre 1.500 e 1.000 pés. Vicente, ele vier em alinha aérea e decolar a pista 28, mantém a proa de decolagem até 2000 pés e depois cumpre o perfil da guarda, então, curva esquerda, gol na 394. Gente, Alfa Gutierre, com posição. Destaque, você pode para ingresso no 7, Alfa Gutierre. Salvador, boa tarde, eu vou no 333, ponto de espera 28. Eu triplo 3, após a rolagem do tráfego companhia, ali mantém. Vai ali, aí mantém 28, gol no 333. Estou 3192, está autorizado nível 330 para Maceió, pela aerovia Upper Whisky 58. Decola da 28, curva à direita, saída Aron, transição Melim. O transponder é o 5174, controle em 119, decimal 35, corteja. 330, Salvador, Maceió. Direita da Elmelin, 5174, 935. Tem um ótimo voo. 1935, no 394, uma boa tarde, obrigado. Apenas o nome da subida, senhor. Então, 3192? Afirmativo. É, subida Aron, transição Melim. Aron é Alfa Romeo Oscar November, Melim é Mike Eco Lima India November. Aron Melim, obrigado. Alô, azul 4089, retornado. Gente, azul, chama para o táxi, que é negar 1014. Isso, só confirmando, a nossa subida é, não seria gole de Ner, não? 3834, Xande Centro, Recife, agora, frequência 12685. 2685, obrigado, boa tarde. Tá. O senhor prefere se for gole de Ner, é isso? É, se for possível, pode ser. Vou checar então o controle aqui, ok? Aguarde. Obrigado. Salvador, 35489, pronto na Quebec. Gente, mantém a Quebec, o trip 5489. 89, mantém a Quebec. Tem a 17, Alfa Juliette. O azul 4089 é o sol? Cara, o controle confirmou, será gole, Eval e após direto Wildes mesmo, porque a gole de Neia conflita com a estapa chegada, a estapa 28, ok? Ok, pode chegar, copiar, obrigado. Está mantendo o setor entre 500 a 1000 pés. Gente, gol no 333, vai decolar e curva esquerda após 2000, está iniciando. Rotatória, Quebec Serra. Gente, Quebec Serra, reposto final de 3 milhas da 17, desça para 1 mil pés. Serra. É, Salvador, o azul 4089, acionado e pronto para o táxi, tem 90 a bordo, autonomia de 13h40, alterna com Fins. 90, 13h40 com Fins, está livre o seu táxi via Juliette, Alfa e Golf, até o ponto de espera da 28. Quando lá, torre 18h30 para a decolagem, o QNH 1012. O azul 4089 tem um bom voo e uma boa tarde. Sente autorizado via Juliette, Alfa e Golf, torre 18h30, 1012 ajustado, obrigado, um bom fim de semana. Juliette, autorizado a decolar da 17, vento de 280 graus, 07 nós, informa o tráfego da Polícia Militar, o helicóptero da Polícia Militar mantendo o setor, aproximadamente próximo de Itapuã, mantendo entre 500 mil pés. Só subvigilância, radar. Após 2000, está livre, curva à esquerda para a subida? Toma, chuva. Deixa 28, por favor, afaste desse setor. Firma que é uma ocorrência policial no setor norte, já estamos afastando, livrando o setor. Está livre para o estacionamento e para o táxi. Fora. 9.35, tem ótimo voo. 9.35, até o grosso, né? Você é avistado, posto autorizado, pista 17, vento de 280 graus, com 0,6 nós. Terra. Controle Salvador, boa tarde, Papatão Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, prosseguir. Decolando a 17, cruzando 400 pés, ingressando na Xé. Ciente, prossiga na Xé, na escuta do controle, é mil pés. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette. Gol 1394, chame centro Recife agora, frequência 1288. 1288, gol 1394. 5489 na escuta. Controle. Na escuta, 01. Se o senhor permanecer nesse setor, sou obrigado a cancelar todas as decolagens da pista 28. Afirmativo, vamos abandonar o setor a partir de agora. É a tua informação no produto. Controlação desse controle, o 01 vai deslocar para o corredor Axé, a baixa altura, máximo 400 pés, ingressar no corredor Axé, se é autorizado. Está autorizado. Eu sugiro que na próxima vez o senhor informe, o senhor cruzou duas vezes o alinhamento, fiz várias chamadas e a próxima vez nós vamos cancelar as decolagens aguardando a sua decisão. Afirmativo. Ciente das informações, o guardião 01. Ali mantém o nosso 1-7-5-4-8-8. Guardião 01, para sua informação, o Charlie 150, a mil pés no corredor Axé. Ciente do tráfego no corredor Axé a mil pés. Controle, por favor, informe a proa, ele segue para o farol da Barra ou para o setor do farol de Itapuã? Indo para o farol da Barra, passando agora o farol de Itapuã com proa do farol da Barra no corredor Axé. Grato a informação no controle, o Guardião 01. 333, chame centro Recife agora, frequência 1288. 288, Goro 333, boa tarde. Alfa Vitor Juliette, controle. Prossiga, senhor. Helicóptero da polícia à sua direita.